Linha de Frente. E ontem foi dia de greve geral nas principais cidades do país, entre elas Foz do Iguaçu, onde eu vou confessar a você, viu, a adesão ao protesto contra a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e lei da terceirização me surpreendeu. Surpreendeu mesmo, tendo em vista aí manifestações anteriores em que pouca gente acabou por comparecer. Aqui na cidade, a concentração teve início por volta das 8 da manhã no Zoológico Bosque Guarani, atrás do TTU, e contou com a participação dos trabalhadores do transporte rodoviário, que paralisaram os ônibus a partir aí do referido horário, né, em adesão ao protesto coordenado por mais de 30 entidades sindicais e prestigiado também por iguaçuenses dispostos a expressar a indignação em relação ao atual momento do país. Na sequência, a marcha seguiu pela Avenida Brasil e terminou na terceira pista da Avenida JK, que é um ponto tradicional de concentração popular aqui na cidade, mas que vinha perdendo espaço, né, nos últimos anos para a também central Praça do Mitre. E é aquela história, concorde você ou não com a greve geral, o importante é saber as razões, né? Por exemplo, você é a favor? O que te leva a ser a favor? Ou então, você é contra? O que leva aí você a ser contra? O fato, né, de que os ônibus pararam e você teve dificuldades para chegar ao trabalho, não pode ser argumento aí para dizer, ah, sou contra e ponto. Ou sou a favor, sei lá, né? O que motivou você, por exemplo, a ser contrário? O fechamento das escolas e creches? Ou argumentos, se é que dá para chamar de argumentos, né, do tipo, olha, estão fazendo greve na sexta para emendar com o feriado da segunda. Olha só, por que que não fazem greve no domingo ou no feriado? Eu, particularmente, nunca ouvi falar em nenhum país do mundo de uma greve que não fosse, né, num dia de semana e que fosse num feriado ou num domingo, né? Enfim, não faz sentido algum. Ou então, papagaiadas do tipo, ah, mas só faz greve quem não gosta de trabalhar. E, enfim, né, não dê atenção a esse tipo de coisa por uma razão bem simples. E eu vou lhe explicar aqui. Se quando chegar a sua vez de protestar, e pode ter certeza, né, do jeito que estão as coisas, cedo ou tarde, essa vez vai chegar, você terá suas razões e não ficará nem um pouco feliz se alguém disser coisas do tipo que você está dizendo agora, né? Então, pense bem e vamos aí ao que interessa. Olha, a melhor forma de mudar o Brasil hoje, pode ter certeza, é fazendo uma revolução. E que tipo de revolução é essa? Uma revolução com armas, tanques de guerra, militares, etc.? Não, nada disso. Porque o grande mal do Brasil, e isso dói admitir, chama-se ignorância. Ignorância que faz, por exemplo, com que o povo se divida, né, entre grupos de pessoas supostamente de bem, os cidadãos de bem, e pessoas supostamente do mal, ou seja, os baderneiros e coisa e tal. E muitas vezes essa divisão surge, as pessoas levam a sério essa situação, né, começam a se pilhar em torno disso, sem sequer saber do que trata o assunto que está sendo debatido, ou então quais consequências, né, a pauta A ou B pode ter na vida de cada um ou na vida da sociedade. Por isso, antes de se posicionar, né, é preciso conhecer, porque ninguém pode ser contra ou a favor daquilo que não conhece. É básico, questão básica, né? E quem faz isso, quem se posiciona sem saber, certamente demonstra apenas ser fraco, incapaz, manipulável e também propenso, né, a não enxergar a própria fraqueza ao supor que o errado é o outro, né, que o erro é do outro e nunca o seu próprio erro. E quando eu falo de ignorância, não estou falando de escolaridade, tá? Não estou falando de anos de estudo, nada disso. Estou falando de outros pontos tão importantes quanto como noção, empatia, que é o ato de colocar-se no papel do outro, senso de coletividade, respeito, habilidade de conversar mais, ouvir mais, gritar menos, resumindo, esclarecimento, sabedoria e conhecimento. Porque a diferença entre o Brasil e muitos dos países desenvolvidos do mundo está justamente aí, na quantidade de indivíduos socialmente capazes e no papel que essas pessoas desenvolvem para melhorar o país em que vivem. Se não conseguirmos essa evolução, sem essa evolução, né, sem essa revolução de mentalidade, o tempo vai passar e nós vamos continuar na mesma, chovendo aqui no molhado, ou até pior, né, brigando pelo básico, ou para, ao invés de avanço, né, não termos mais retrocessos. E que fique bem claro, ser a favor de protestos como o da greve geral de ontem não significa ser a favor do PT, ser a favor do Lula, ser pelego, ser folgado, não querer trabalhar e, enfim, mil e umas neiras que escarraram por aí no dia de ontem, né? Porque dizer isso é só usar aí artifício para tirar o foco da questão central, que não tem nada a ver com isso. Nada mais do que isso, só desviar a questão. Então, olho vivo para não passar de trouxa enquanto te puxam o tapete, tá? Fronte Transamérica, até meio-dia. Essa é a dança do desempregado, quem ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino...